acesa a chama da salvação. No centro da minha vida, querido Deus, retira o pecado da lama em que está. Desfaz toda a trama do desamor. Os arautos do rei conclamam para mudar. Seu peito se inflama de amor. Cordeiro compassivo,